Nicola comprou a sua, aciona 0137-119-35, controle. Azul 4958, contato radar, 57 milhas sudoeste, Salvador. Voo na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, reporte para a descida. Chegada a Mari, o projeto em condições de voar duna da presença. Inicialmente, mantenha a Mari, vai seguir um tráfego que está na sua posição de 9 horas, 10 milhas, mesmo rumo, cruzando 150 em descida, um Charlie 130. Ativo mantendo o Mário Azul 4958. Aguarda, puxa o 625. Aguarda. Sim, Júlio. Salvador, Passaredo 2229, ciente do hotel, no ideal de descida. Passaredo 2229, aciona identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. Desça para nível de voo 160. Descida para 160, Pro de Mari, Passaredo 2229. Controle, poderia confirmar a altitude autorizada para o 2229? Desce inicialmente para 160. 160, sente. Zulu Echo autorizado, tá? Mostra para ingresso, faixa de missão. 34, Salvador, 1935, Remanence 3. 1935, Remanence 3. Bom dia. 9 a bordo, autonomia de 3 horas e 38 minutos, passando no caminho. 085, take off runway 10. Europa 085, radio contact, clave de passarelo 380, dial departure. Ok, 380, dial departure, Europa 085. Azul 4201, no chão do centro Recife, frequência 1251, um bom voo. Já chegou no 4201, bom. Ajuste. Ajuste, prossegue na guarda adianta, lá com a torre 1935, confere. 18.95. 6225, corrigindo, da Ocha no 06, ele puxa uma táxi. Chamada para táxi, 6225. Torre Salvador, Chané 62, 11, ponto de espera do 90, pronto. 62, 11, alinhar e mantém, bom dia. Bom dia, a linha mantém o 90, Chané 62, 11. 04, Recife autorizado, nível 150. Decola da pista no zero, com curva à esquerda, na subida Conde. Aciona o código de transponder 5555-619-35, controle. Colisino e o controle em 119.35. O acionamento está a critério, se não posso para ataque, 1104. Para o patinete, boa noite, 65.4. 65 agora, puxa. Guardando. Controle Salvador, voo 963. Voo 963, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, voo 963. Voo 963, solicita voo direto da EL, da presente. De voo 050, disse redução para 2209. Descendo para 050, reduzindo para 2209, o 4958. Afirma. Passarei do 2229, desça para nível de voo 060 com 2209. 2229, descida para o 060 com 2209. Controle, voo 963, pode voar, Dael? Voo 963, autorizado, Dael. Direto, Dael, 963. Borda, é, 3 horas e meia, alternando Goiânia, pronto para o tapa. Aguardando transferência de comunicações, o Vitor, Hotel Delta. Autorizado para a direta, vai aguardar para transferência, o Vitor, Hotel Delta. 6211, livre de decolagem, 150 graus, 59. Livre de decolagem, Rochelé, 6211. Torre Salvador, Papa Romeu Bravo do Oeste, 150 graus. Bravo Zulu Eco, autorizado ingresso, reporte em linha de pronto. Autorizado ingresso, reporte em linha de pronto. 1865, após 09 Avianca passar a retaguarda, ele que puxa no 04, chama táxi. Após 09 retaguarda, autorizado, chama táxi. 1865. Voo 1963, Cuba restrito, nível de voo 340. Restrito 340, 963. Vamos decolar os 41, controle 119, décimo ao 35, boa viagem. 119-35, obrigado, bom dia, Xenélia 219. A esquerda para livrar a formação para 80. Passaredo 2229, livre desvio, reforço no teto. Controle Salvador, Xané 6211, decolava o Dael. O Xané 6211, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Dael. 360, solicita para onde Dael? Autorizado, direto Dael. Dael, Xané 6211. Azul 4958, vetoração para o sequenciamento, mantenha a proa 035, limite magnética 100 de cifra. Pro 035, 100 de Simbra, limitado, azul 4958. Vitor Hotel Delta. Prossiga. Vai fazer só um sobrevoo rápido na função de Mussurunga, ainda próximo ao aeroporto. Então mantém a escuta da Torre Salvador. Mantém a escuta, Delta. Vai. Bravo Zulu Eco, livre de decolagem, no 40 graus, 89. decolagem, como é que vai? Zero, 85, bom dia, Astra Vuelta, senhorinha. Bom dia. Azul 4958, reduza para 1,90 nós, desça até 3.000 pés, o ajuste no 093. Com o MEI 3 reduzindo para 1,90, descendo para 3.000, azul 4958. Edu 2229, desça para 4.000 pés, o ajuste no 093. Para 4.000 pés, ajustado no 093 para 32229. Cascavel 75 autorizado, afinal ele é sexo irresponsabilizado. Acho que o Cascavel 75 vai estar estabilizado nesse veículo, certo? Passaredo 2229, reduza para 2009. Redução para 2009, passaredo 2229. Voo 1963, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, gol 1963. Tinto ajuste no 03, bom voo. Ainda, 295, obrigado por isso. Zulueco, decola os 4-4-19-35, boa viagem. 19-35, Zulueco, bom dia. Zulueco, contato radar, suba para nível de voo 240, saída da EL. Da EL 240, barato Zulueco. Ginésica 120 de Simbra, aguarde o último leitor para interceptar. 120 agora de Simbra, aguardando o azul 4958. Passaredo 2229, separação para o sequenciamento, mantenha a proa 035, limite localizador. Passaredo 2229. Passaredo 2229, limitado, manterá a proa 035, limitado pelo localizador. Azul 4958 para interceptar o localizador, couve à direita, proa 130, reposta avisar. Direita agora para 130, reportará estabilizado, azul 4958. Cascavel 75 estabilizado, obrigado. Cascavel 75, chame a torre 11895. Azul 4958, desça para 2.000 pés, o ajuste no 013, autorizado, afinal ele efetua e responsabilizado. Descendo para 2.000, com o MEI-3, reportará estabilizado no X-ray, o azul 4958. Passarei do 2229, reduza para 1909. Para 1902229. Quando o Bravo Zulu Eco, referência, autoriza Coral. Papá Romeu, Bravo Zulu Eco, autorizado, direto Coral. Obrigado. Bom, Vitor Hotel Delta. Já iniciou o afastamento visual com a aeronave. Bravo, vai voar Coral, Bravo Zulu Eco. Paredo 2229, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. Para 3.000 pés, ajustado no 013, 2229. Sou 02475, livre pouso, 1.50 graus, 8.9, fechando 0. Da direita para o 050, responsabilizado. 050, reportará estabilizado 2229. Tenente de pouso, embaixador lá, que chegou 75. Com 093, temos 1975, com 3 horas e 6 minutos, e alterna campinho. Você tem um sequenciamento de 3 aeronaves a pouso, ok? O Vitor Hotel Delta, inicialmente vai manter a posição. Vai manter o setor que se encontra. Ok, vai manter o setor, está seguinte, das aeronaves, o Vitor Hotel Delta. 1-0-6, obrigado e bom trabalho, 1-0-3. Xanaé 6211, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, Xanaé 6211. Estabilizando X-Ray, azul 4958. Azul 4958, chame torre 1198-95. 1895, obrigado moço, bom dia a todos. Deus. Localizador, eu tenho um campo à vista. 4958, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, informação de tráfego. O Robson 44 à sua direita, não irá interferir. Ativo, aguardando, azul 4958. Salvador, Elton, Mike, Alfa, Alfa. 04, Porto Alto, cruzamento ano 0. 0-2475, libere na Eco e antes da Alfa, mantenha a posição na minha escuta, 2475. Está livre na Eco, antes da Alfa, aí. Alfa, autorizado o início do reboque, posso para ingresso no pátio principal? Possível, reportarei na ingresso do pátio principal. E o 5-9-3 para pushback, acionamento? 8, pouso autorizado, não 5 graus, 8 nós, o ajuste no 0-9-3. Eu pouso para o 4-9-5-8. Passando externo, baixando travado, passando 2229. 2229, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. Aguardo autorização. O Vitor Hotel Delta livra a presente posição para o Wet n Wild. Vai manter o afastamento. Ok. Vai livrar o sobrevoo na presente posição. Agora vai sobrevoar o Wet n Wild, mas mantenha a distância da 1-0. Ok. Inicialmente mantém o setor, ok? O Wet n Wild é praticamente na final da 1-0. Mantenha a posição agora para prosseguir. Mantenha a posição, vibra até o dela. Azul 4958, solo 52, libere na Fox e chame o solo 211. 211. 2229, aguarda a pista livre. Guardando, 2229. 4958, por gentileza ali, agiliza a liberação, por gentileza. Agilizando, senhor. Pode autorizar 2229. O Vitor Hotel Delta autorizado, agora prosseguir para o Wetwine. Vai prosseguir para o Wetwine, Vitor Hotel Delta. 58 Alfa, aguardando instruções. Alfa, aguardando instruções, 458. Do seu aviário em sobrevoo. Parque de LED 1100, mantenha-se em regra de voo visual 500 pés na escuta do controle. Visual 500 pés, poderia confirmar o ajuste? Ajuste no 013. Ajuste padrão, grato. Rio 5973, segue aeronave de espera, seu ponto de espera, estando lá, com o IN 2895, 2013 no ajuste. Quatro direito no 211. 211, obrigado, bom dia. Quatro vidro, até a data livre ao West Noir, mantenha paralela, segue o ATM 500 pés. Ok, chame controle, 1935 agora, neste momento, Vitor Hotel Delta. O controle, grato. Controle, o Papá Romeu, Vitor Hotel Delta. 75, frequência livre. Certo. Mantém a vegetação da paralela e 4.000 para Pirajá. Enche, mantém as 500 pés na escuta do controle, o Vitor Hotel Delta. 500 pés na escuta do controle, Vitor Hotel Delta. Tente, alinhar e manter o 965. Alinhar e manter, meu. Frequência 1251, alterne 13325. 1251, 3325, Bravo do Leco, bom dia. Bom dia. 35, vá. Controle, Xana 6225, muito bom dia. O Xana 6225, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 380, após 2000, voo elefa. Após 2000, elefa 6225. Thank you. 865, livre decolagem, no 30 graus, 5 nós. Quanto bom, 093. 093, alinhar e manter. Alinhar e manter, Sabá Romeu, Vitor Hotel Delta, informa um helicóptero, um Robson 4-4, Mike Zivete Romeu, fazendo sobrevoo a suburbana 500 pés. Ok, Vitor Hotel Delta, Mike Zivete Romeu, sobrevoo a Praia Grande. Ok, obrigado, valeu. Valeu, bom dia. Oito meia cinco, decola 001 00 00 19 35, bom dia. 935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, voo 1865, decola na Arbor. 1865, bom dia, contato radar, tudo para nível de voo 360 na Arbor, 360 na Arbor, 865. Livre decolagem, no 50 graus, 8 nós. Vai decolar da 10 com 093. Onça 04, após o gol, alinhar e manter. torre. Tenente Rio, após aeronave da Força Aérea, alinhar e manter. Procurante Anel 6225. Afirma, 1260, alterne 1288. 260, 288, boa, 6225. Salvador, muito bom dia, APSA Cargo 6570. APSA 6570, bom dia, prossiga. Com a informação, hotel, por gentileza, 370 Recife. Recife, temos pré-aprovado 350. Confirma ou aguarda a coordenação 37? 350, confirma. APSA 6570, Recife autorizado, nível 350. Decola da pista no zero, curva esquerda, subida a Cuca, transição Aracaju. Intercepto do pêndulo 17, processo em Corina Rocha. 5017, código transponder, 7935, controle. APSA Cargo 6570, autorizado Recife 350, decola da 10, curva esquerda após a pêndulo 17. Depois, conforme rota, 5017 no transponder, 7935, o controle de Salvador. APSA Cargo 6570. Recife 70, correto, chama pronto. ...04, livre a decolagem, no 50 graus, 62. Juliette Romeu está visual com o helicóptero na sua posição de 9 horas, 1 milhas, mantendo 500 pés. Negativo, mais Juliette Romeu. Entendi. Vira do Cadão do Carro Visual, eu tô às 9 horas. É, que aí fica bem no meu sol aqui, eu não consigo te ver não. Mas tô seguindo aqui pro Lobato aqui. Beleza, eu tô me afastando um pouco. Valeu. Salvador, o Azul 2783, frente do hotel. Azul 2710, preciso? Computante 02783, 2783, está frente do hotel. 2783, corrigindo o hotel confere. Zero é conquista autorizado, nível 200. Decola da pista no zero. Primeiro curva direita, mas subida árvore. Após uma posição elefa, direto ao pilote, segue zero da conquista. 5536, código transponder, 119.135, controle. autorizado, vitória da conquista, vai decolar da pista 1-0 com curva direita, árvore, elefa, opilore e conquista. 5536 no transponder, 1935 é o controle. Confirmando, é opilore a posição, né? Afirmativo, opilore, posição correta, corrigiamento, chama pronto, posicionamento. Botará o 2783. Conde. 150, saída Conde. Alfa 04, voe direto Conde. Direto Conde, 1104. Gol 1865, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Recife 1260, 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. Informando aqui o CEP, o Reboque, na ponte número 7. Tente do técnico, bom dia. Graças e bom dia. Informando em Salvador, APSA Cargo 6570 para pushback acionamento 350 Recife. Livre push, chama táxi, APSA 6570. Livre push, chamará para o táxi, 6570. E o 5973, contato radar, suba para nível de voo 370, voo direto Jamo. Salvador, APSA Cargo 6570 está pronto para o táxi, 02 a bordo, 2 horas e 35, alternando o nasal. 6570, visitado, quase de sol índio, ponto de espera para 1 da noite, no décimo 95, 1003, no ajuste com o voo. Com 1003, APSA Cargo 6570, autorizando o táxi via Pátio Índia, ponto de espera, 218, 95, muito grato, monte. Paulo Salvador, bom dia, passageiro 2223. Estado parte 3, autorização conquista pelo repetitivo, estamos com a informação aí. 3223, vitória da conquista autorizada, nível 180, decola da pista no zero, curva direita na subida Argo, após a posição Elefa, direto o Piló, segue vitória da conquista. Aciona 5026, 119, sinal 35, controle. 3223, 180, autorizada para conquista. Vou colocar o tirando zero direita, arbor Elefa, Opilor, conquista direita. 0226 código, 1935 controle. Reto 223. Corrigindo 2223, tínhamos pronto para o funcionamento. Chamaremos. Também a 570 livre decolagem, 150 graus, 59. Essa carga 670 livre decolagem. Controle 1935, obrigado, boa tarde, bom dia. Acionamento a critério, manete autorizado, decolando 17 com curva direita, restrito no meu pé corredor a chave, aciona o código 0133, 119.35, controle. Sai da PUCA. 350, sai da PUCA, 6570. Correto, tá, Juliette Serra, agora só não tô vendo a noite, pessoal. 95, ajuste 63, bom voo. Já 12685, alterne 12545. Confie a frequência, por favor. 12685, alterne 12545. Ouvido até o Delta, fica atento, o Mike Juliette Romeu fazendo sobrevoo no farol da Barra. Será atento, está na minha presença, ouvido até o Delta. Gente, o Mike Juliette Romeu. Visual aqui, tá? Salvador Azul 4234, com informação ainda, solicito 330 Recife, bom dia. Bom dia, Azul 4234, INTA confere para Recife 330 autorizado, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Pucca, Jambo, Aru, via UPS 1-7, 5032 no transponder, controle opere em 1-19-35. Certo, autorizado nível 330, decola 1-0, Pucca, Jambo, Aru. Intercepta para o voo 97, 5032 no transponder, na base de sua frente, controle 4234 da Azul. O Azul 4234, confirma quando se encontra, 01? Afirmativo. Sim, chame pronto. Chamaremos, obrigado. Papá, Lima, Papá, Mike, você já? Delta 2, 01, 34, responde. Papá, Lima, Papá, Mike, sim. Mantenha sem regras de voo visual a 500 pés. Fica atento ao helicóptero Mike, Juliette e Romeu, fazendo sobrevoo na mata escura. E o Papá Romeu Vitor, até o Delta, fazendo sobrevoo Ronocô e Guatemi. Ok, está ciente dos tráficos, ficar atento aos mesmos, na sua escuta, 510, o Leão, Papa Mike. Controle para informação do Lima, Papa Mike, o Mike Gillette Romeu, na vertical da estação Pirajá, seguindo para a região da Mata Escura, via BR-324. E o Vitor Delta está na região do Rio. 04, controle. Alfa 04, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste, Salvador. Mantenha nível de voo no 50, chame Aracaju 120, decimal 3. Mais Juliette Romeu, na porra do Iguatemi, na vertical da BR-304, nenhum Salvador, é o Mike, é 3 Juliette. Salvador, é o Mike, 3 Juliette. Salvador, é o Mike X-Ray Juliette. Mike X-Ray Juliette, prossiga, bom dia. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 14 para o gate 10, aqui no pátio 1. Autorizado, reporte quando termina no gate 10 do pátio 1. Ok, reportar quando termina no gate 10, pátio 1, Mike X-Ray Juliette. Foi Juliette, copiou o salão? Negativo. Autorizado, início de reboque, reporte quando termina no pátio 1, no gate portão 10. Ok, reportar quando termina no gate 10, Mike X3 Juliette. Confirme quem chamou o salão para cópia? É o Delta, sabe, voar com o helicóptero na região do BTM. Aéreo pistão na 7? Pátio 4, corredor forte autorizado, decola da 17, à esquerda, coordenação com a torre, 0127 no transponder, controle opera em 119, decimal 35, afastando 20 milhas de Salvador com 2 após. Correto, torre agora em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 4, pressionamento, táxi, decolagem, o Papa Romeu Serra Golfe, ótica no pátio 4. Salvador, bom dia, o clono 649, informação índia, no pátio 3, posição 3 Lima, autorização Porto de Gura. Clono 649, 360, por favor. Oi? Autorizado. 360 para Porto Seguro, decola da pista 10, curva direita, saída da Elveda, PDF, no PUIC 50, conforme a rota do plano de voo. 5033 no transponder, controle em 119, decimal 35. Afirmativo, sou autorizado Porto Seguro, nível 360, decola da 10, curva direita, perfil da Elveda, PDF, no PUIC 50, 5033 é o código, 119, decimal 35, controle, voo no B49. Voo 649, 99, decimal 35, controle, confirme, portão 5 anos. Está na pátio 3, posição 3, Lima. Sente, chame pronto no pátio 3. Contarão. P70, muito bom dia. Pronto, conta. Manda. Teresina 360 autorizado, decola da pistão no zero, curva esquerda, saída Momo, Cogibo, Nenim, via UPZulu 20, conforme a rota do plano de voo. 50 no 5 no transponder, controle opera em 119.35.